Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Aqui na Rádio Antena Web, pois é, sexta-feira, estamos a chegar ao final de mais uma semana, a dar início a mais um fim de semana, e nós na Antena Web queremos trazer-vos a melhor música de sempre. E por isso mesmo, às sextas-feiras, vamos bailar, vamos dançar a balançar com os grandes hits de dança dos anos 90. Um deles acabamos de ouvir agora mesmo, Coco Jumbo, música de Mr. President. Mas querem mais? Então vamos ficar com os Outra Nation e Sweet Dreams e logo depois Take Your Chance. São as duas músicas que se vão seguir nesta edição do nosso Musicalia. Sweet dreams of rhythm and dancing, sweet dreams of passion through the night. Sweet dreams are taking over, sweet dreams of dancing through the night. We'll be right back. edição de hoje do Musicalia, trago-vos uma música espetacular, um mix espetacular. Quem é que não se lembra de uma coletânea que se chamava Super Mix e que teve pelo menos 15 números? Ai, não se lembram? Pois eu lembro-me perfeitamente dela. E do Super Mix 9, pois também me lembro muito bem. São grandes músicas numa grande coletânea e eu quero-vos deixar esta recordação da década de 90, de meados da década de 90, aqui em Portugal, quando se faziam estas coletâneas que nos enchiam o carro, a casa, de grandes sucessos da Dance Music. Super Mix 9 é este mix que vai fechar a edição de hoje do Musicalia. Aproveitem-no ao máximo. Eu volto no próximo, na próxima terça-feira para mais um Musicalia. Fiquem bem. Já a seguir vou noturno com Dimantim Teixeira. Bom fim de semana. Don't know. 9. 9. Want is you, that's true. No more, no more.